vamos que o sol não pode parar. Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanto honestidade no espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que que eu tenho caneta e não consigo escrever? Escrever. Por que que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer tão bem já tem sempre ao teu lado outro alguém? Por que que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Escrever. Por que é que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que é que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer tão bem já tem sempre ao teu lado outro alguém? Por que que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar? Perguntar. Por que que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que tenho caneta e não consigo escrever? Escrever. Por que que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que que sempre a solidão vem junto com o luar? Que sendo aquele você quer também já tem sempre ao teu lado alguém. Por que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar? Perguntar. Assim que é. Salazar, botando manteiga no paladar. De quem ouve, vê que sou eu, pensando sobre o que eu, de quem que ele vai falar. Mas isso era antes, tô em outra, rimando frase escrota pra ter desculpa de não ter nenhuma garota na pauta. Mas quem sabe se eu tocasse flauta, nunca que historinha mais fácil, velho, de olhar pro alto e puxar papo de astronauta. O sexo oposto é composto de compostos que não tem aposto quando eu vejo seu rosto. Não dou apostos, mas faço aniversário em agosto. Me liga, se não for contra gosto do namorado, sem ciúme, não gosto de briga. Odeio, não meta colher no meio do relacionamento alheio, é feio. A não ser que cê saia de saia sem falar e traia essa confiança com a minha pessoa na gandaia, é porque eu penso igual criança. Tenho maturidade, todo mundo é velho, é sério, carrancudo igual de cara velho. Quero variedade, na verdade. Os patricinhos só querem bombadinho com tatu. Se sentem pior que eu em Sampa de metrô igual tatu. Do centro a Botucatu. Passe um segundo se tu disser me ame, gata, vou até pra Miami. Tchau de guida, tem quanto tá molida. Menina, minha vida mudou. Tia de guida, tem quanto tá molida. No samba você xingou. Tia de guida, tem quanto tá molida. Menina, minha vida mudou. Tia de guida, tem quanto tá molida. No samba você xingou. Hoje realmente é muito difícil se relacionar. Já é difícil conhecer alguém, ainda mais namorar. Continuo solteiro, mas ainda procuro alguém pra dividir o banheiro. A mais linda da festa, a que me acende por inteiro. Sei que diferenças existem. Te mostro tudo, sei que fiz bem. Você na novela, eu ouvi no CD, no microsystem. Procura alguém, quem? Alguém. Sem feridas da última relação, mas infelizmente isso é algo que eu não abro mão. Tudo é experiência, como agulha e remédio, curando e mostrando a ciência. Ainda tenho paciência, e sei que a busca não tem fim. Ser humano é assim, mas não tem tudo o que quer, ainda fica de olho em outra mulher. Insatisfação devia ser um pecado capital, ainda me esforço pra entender que isso é normal. Isso é normal. Gente que dá, tem quanto tá bonita. Menina, minha vida mudou. Gente que dá, tem quanto tá bonita. No samba você xingou. Gente que dá, tem quanto tá bonita. Menina, minha vida mudou. Gente que dá, tem quanto tá bonita. No samba você xingou. Se não pudiera vivir toda mi vida con vos, escribiría una carta y se la mandaría a Dios. Le pediría mil noches de diversión, el cuerpo de ella sería mi caparazón. Y protegido, de tantos años a tu lado he vivido. De estar buscando cosas yo estoy repodrido. Y todos los sentimientos que me has escondido, solo algunos hoy hacen un poco de sentido. Y aturdido, me acuesto para leer un libro. Y las palabras se confunden en un remolino. Y las minas que estuvieron bien o mal conmigo, no quiero ser solo más una mina. Hey, che chiquita, te encuentro tan bonita. Quería encontrarte esta noche en una cita. Y no hay nada que se pueda comparar a tu voz, señorita. La noche sos mi luna, en el día mi sol. Che chiquita, te encuentro tan bonita. Menina, mi vida mudó. Che chiquita, te encuentro tan bonita. No samba você xingou. Che chiquita, te encuentro tan bonita. Menina, minha vida mudou. Che chiquita, te encuentro tan bonita. No samba você xingou. Se liga no som. José do Pim. Recife Alto José do Pim. Meu pai dividiu o pão e o vinho. Recife Alto José do Pim. Eu vi meu pai dividindo o pão e o vinho. O Chico Sainz tem pulando um verde do cais. A verde saca e foca atrás e mil pais. Recife do Alto José do Pim. Recife Antigo José do Pim. Recife do Alto José do Pim. Recife Antigo José do Pim. Passo a passo subiu o alto José do Pim. No estilo peripa, como em qualquer lugar bom. O jeito é a cultura do povo de lá. Essas mesmas eu não tava sozinho, junto com o Zebral, dividindo o pão e o vinho. A trap estava por lá, vamos confraternizar o evento, uma festa de rap pra nós cantar. Recife alto José do Pim. Meu pai dividiu o pão e o vinho. Recife alto José do Pim. Eu vi meu pai dividindo o pão e o vinho. O Chico Sainz tem pulando um verde do trás. A mente saca que toca atrás e me faz. Recife do Alto José do Pinho. Recife Antigo José do Pinho. Recife do Alto José do Pinho. Recife Antigo José do Pinho. Recife que faz, boa viagem que faz. Quero paz, quero paz, quero sofrer que faz. Ser incapaz, mais, mais. Me toca atrás e me faz. De volta no nosso programa Consciência Brasileira, da sua rádio Estrela FM. E você está comigo, Jeff Ferreira. Você conferiu Maracatu Atômico, de Chico Sainz e Nação Zumbi. Las Chicas, de Veiga e Salazar. Ouviu também Gospel, de Raul Seixas. E Alto José do Pinho, do coletivo Instituto, com participações de Otto, Sombra, Nação Zumbi e Sabotagem. Essa é a Rádio Estrela FM, eu sou o Jeff Ferreira, rolando as pedras da nossa música aqui no programa Consciência Brasileira. E chegou o momento do nosso quadro Música.doc. Hoje vamos falar da música Brazuca, que compõe as trilhas sonoras mundiais dos videogames. Há tempos o mundo descobriu a música brasileira e a sua sonoridade única, que bebe de fonte regional ao mesmo tempo que capta as ondas atuais da world music. Com isso, os desenvolvedores de games passaram a incluir nas trilhas sonoras mundiais de seus jogos músicas brazucas, algumas de sucesso estrondoso em terra tupiniquim e outras desconhecidas em nosso próprio solo. Talvez o game que mais incluiu músicas brasileiras em sua trilha sonora foi o FIFA. Em 2005, teve Marcelo D2 com Profissão MC. Na edição de 2006, teve Black Alien e Marcelinho da Lua com Tranquilo. Em 2007, Seu Jorge com Tive Razão. Em 2008, a cantora Cel com Malemolência. E em 2009, Curumim em Magrela Fervor. Também tivemos Tulipa Russ em 2011 com Efêmera. Já em 2012 foi a vez de Gabriel Pensador com Só Tem Jogador. Em 2014, Carol Conká em Boa Noite. E também Marcelo D2 com Você Diz Que Amor Não Dói. 2015 foi a vez de Rael e Emicida com a música Levanta e Anda. 2016 tivemos o Baiana System com Play Som. E no ano de 2017, novamente Emicida, numa participação com o Instituto Mexicano do Som. Outro game que traz músicas nacionais é o Justin Dance. Dentre outras, contou com Mas Que Nada, composta por Jorge Ben. O jogo Max Payne 3 tem a música Nove Círculos, do rapper Emicida. A música brasileira alternativa, ao mesmo tempo que não é muito reconhecida nas rádios do Brasil, chama a atenção de produtores estrangeiros e está cada vez mais frequente em coletâneas, filmes e games. E nessa onda das músicas que fizeram sucessos nos videogames, como trilha sonora internacional, vamos de som. Vamos ouvir na sequência o barulho do Baiana System em Play Som e seguindo com Gabriel Pensador em Só Tem Jogador. Confere aí! Tem que ter a mão na manha, tem que ter a mão na mão. Seja onde for na manha, mais de 1000 decibéis, virado numa roteira. Consciência Brasileira. O adversário muitas vezes chega na maldade. Atividade corre atrás, mas não vai de primeira. Quem joga bem apanha mais, não pode dar bobeira. Mas se apanhar, eu bato a falta e cobrindo a barreira. E se a barreira pular, eu meto a bola rasteira. Matador, camisa 9, artilheiro eu sou. Se clarear eu vou chutar, eu vou bater pro gol. No toque só eu jingo, tiro logo a zaga inteira. Toco e recebo na tabela e bato de primeira. Hoje tem jogo, pode dar bola. Vem que eu tô livre, sem ninguém na minha cola. Hoje tem jogo, toca que eu faço. Pode dar bola que eu só meto golaço. Bate logo o escanteio certeiro. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Você acabou de ouvir Play Som do Baiana System e Só Tem Jogador de Gabriel o Pensador. Esse foi o nosso quadro Música.doc. Você está comigo, Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Com mais som, se liga aí! Já voltamos aqui na Rádio Estrela FM e esse é o nosso programa Consciência Brasileira. E eu sou o Jeff Ferreira. Vamos para o nosso quadro Top 5 Discos dessa semana, onde eu indico 5 álbuns para você ouvir e curtir. Se liga aí que hoje nós temos... Visão de Rua, O Poder nas Mãos, do ano de 2008. Último disco do grupo de Campinas, que contava com a Dina Di nos vocais, que infelizmente nos deixou no ano de 2010. O disco tem participações de Elião, do RZO, Rappin' Hood e do Marcão, do DMN. Nesse registro, a saudosa Dina Di trazia seu flow característico voltado para o rap, mas também muita melodia e harmonia na voz. Amizade, terapia, anti-solidão, mente vazia, oficina do cão. Tudo é música, poesia, minha dor, minha alegria. Tudo é música, oh, oh, oh, tudo é música. É tudo de mim, Medula, O Fim da Trégua, de 2005, primeiro disco da banda que conta com os irmãos Keops e Raoni. O trabalho tem 10 faixas que misturam a energia do rock com as letras marcantes e certeiras do hip hop. Destaque para o primeiro single, Munição na Mamadeira, e O Velho, uma adaptação de Chico Buarque. Transeando no reino de pobres, deitam nos papelões e os nobres, debaixo dos panos, o som da tapa ecoando. Você tenta, mas Dona Teca continua caminhando. Volume 1, em volume máximo, dor de cabeça no descaso. O corpo continua parado, a fome é grande, o prato é raso. Mestre Angelim toma sentido imediato. Palhaço velho, o ponto cinza no asfalto. O sangue da camisa amarelo indica uma mancha nova numa nova camisa. RZO chega com o disco Evolução é Uma Coisa, do ano de 2003, quinto disco da rapaziada da Zona Oeste, liderados por Elião, Sandrão e DJ Cia. O RZO apresenta um dos discos mais importantes do rap nacional, que transcendeu gerações com músicas de sucessos como Pirituba Parte 2, BR3, Tititi e O Mensageiro. Então é não da sopa, pode crer, humilde, com a mente afoita, a língua solta no rap, então cresce, autoestima na rima. Não é só a roupa, confere quem ensina, Jesus conduz e determina. Ah, igual aqui na Vila, Vila Mirão, mirante, desde antes, dominantes, veraneio, cinza, noite, ou a blazer de hoje, a baratinha de ontem. É, não importa, só. É sempre incomoda, é foda os homens, se é da Conde, não esconde, se é do Brooklyn, não se ilude, Pirituba tem os mano e tem nós, tem atitude, você já tá ligado, aí polícia não tem... Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Belchior, com Alucinação, de 1976. Segundo disco do cantor cearense, produzido por Marco Mazola. O disco passa do rock ao baião e do blues ao country, e traz grandes sucessos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais, A Palo Seco e Alucinação, música que dá nome ao álbum. O dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais. Estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Bula Rock com Não Estamos Sozinhos, álbum de 2014. Disco da banda formada por Marcão, do Charlie Brown Jr. e Pinguim, que também teve passagem pela banda, além de Lena Papini, que entregou A Banca, banda formada logo após o encerramento das atividades do Charlie Brown devido ao falecimento de Chorão. Bula Rock é uma banda de Santos que carrega o DNA do Charlie Brown Jr. O disco de estreia traz a música Ela Nasceu Pra Mim, com letra de Chorão e baixo de Champion, além da faixa que dá título ao disco, que conta um pouco dos sentimentos de Marcão com a perca dos amigos. Ela nasceu pra mim, é quase um vamos curtir o som Não Estamos Sozinhos, composta por Marcão, do disco de mesmo nome, uma homenagem para o Charlie Brown Jr. Se liga aí! Vibrações, pensamentos que fazem contato numa única vibe. A saudade cresceu como planta, tomou conta do caminho. Mas na vida ou na morte não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas o vento levou os meus melhores amigos. Pesadelo em forma de desafio. Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nós. Mas eu mantenho a minha fé, afasto o mal que me corrói. Da zona norte, zona sul, qualquer lugar, o caminho, caminho pra voltar. Da zona norte, zona sul, qualquer lugar, o caminho. Brasileira. Peço licença pra entrar na roda que se incomoda, sai fora que é do bem cá dentro agora. Apresento de melhor vista batu sem problema nenhum. Original style, raga, dance hall, Brasil. Duas armas de calibre bem potente que quando se juntam tem força de R15. Vem em cima pra cabeça e a boca espele. Só sabe quem sente no coração reflete. Pode mudar o comportamento, muda a vida em si. Pode ser febre, furacão, crime, sem alibi. No sentido tudo de bom recebe. Se a pele corpo e alma conquista pra ver. Origem do reggae na Yabing. E a doença no hip hop reggae. Cai bem no reggae R&B. Domino no reggae rock toque de raiz. Vem pra fazer o mundo se unir, harmonizar pra viver a realidade. Já já é a força que isso sempre quis. A nossa vida agora nada não é mais um X. Mas se não achar isso ainda te respeito. Sempre firme e forte, ponto de equilíbrio. Sinceridade no coração, se o compromisso pegou, se prepare pros usos. Diga pra todo mundo que tudo que é verdade precisa ter mais valor. Não adianta só dizer que nada mudou. As crianças são futuro, será nisso já pensou? Muda a mentalidade, lembra navio negreiro. Um só objetivo, pense nisso a fundo. E um só destino, aprender o que é amor. Um só objetivo, pense nisso a fundo. E um só destino, aprender o que é amor. Origem do reggae na Yabing. Influência no hip hop reggae. Cai bem no reggae R&B. Domino no reggae rock de raiz. No topo da pirâmide querem nos enganar, porque sabem do poder que em nossa mente está. Jimmy Love é o nome do homem que veio pra somar. Ataco pra defender que a mente dá um gás nesse lugar. E assim vamos levando, mas já não aguentamos. Passa a bola pra um canto, sai pras minas e pros manos. Mas a luta continua e já são 500 anos. O impacto aqui tem sangue afro-latino-americano. Medito porque acredito no que eu sempre prego. Fogo na Babilônia como fez em Roma Nero. Pros filhos da puta minha nota é zero. Não, não exagero, apenas sou sincero. A resistência entende e conhece a verdade. Abre as portas e lidera o caminho da liberdade. A nossa força vem através da unidade. Selassie, poder da divina trindade. Origem do reggae na Yabing. Influência no hip hop reggae. Cai bem no reggae R&B. Domino no reggae rock de raiz. A música ensina, é modo fácil de aprender. TV, CD, cassete, LP ou DVD. É a voz que as pessoas sempre querem ouvir. Alegrando, confortando, depende da necessidade. Vinda pra resgatar, quem nela se envolver. Pra formar o alicerce do futuro do ser. Vírus que contaminou até a internet. E transmite energia, somos PHD. Hey, entra no ritmo que esse é bom, bom, bom. Se liga na ideia, não paga comédia, quem tem dom nesse som. Alto astral, na moral, sem nenhuma apelação. Atitude positiva é a mais forte reação. Sim, fazemos uso de certa substância. Abrindo fogo contra a ignorância. Da sujeira e podre, não mantemos distância. E para banalização, não damos a mínima importância. Origem do reggae na Yabing. Influência do hip hop reggae. Cai bem do reggae R&B. Domino no reggae rock de raiz. Origem do reggae na Yabing. Influência do hip hop reggae. Cai bem do reggae R&B. Domino no reggae rock de raiz. Samba Twist me love com um estilo combinado. Vem que se é chegado, dá muito certo do mesmo lado. Nine, nine, nine, nine, no, no, no, no. Se liga no som. Sonhar, acreditar, já que cê tá escutando, então deixa o rap falar. É desse jeito, trago no peito a esperança, a fé, a coragem, vontade, sede de mudança. Vamos que já esperamos demais por essa causa. Mano, há 30 anos atrás se iniciava a cultura do gueto que trouxe vida pra gente. Nós batia na lata, hoje nós bate de frente. Vários irmãos numa missão até aqui, uma geração que conseguiu sem desistir. Uma caneta Bic rimando na sulfite, no break, no grafite. O hip hop vive, foi comigo assim também. Eu ouvia e sentia, me fazia bem. É, cheguei até aqui, não me arrependi. Só tenho a agradecer tudo que eu aprendi. Hey, tamo junto, nego, nessa aqui. Nossa história de vitória vamos construir. Hey. Essa é minha cara. Hip hop não para. Tamo junto, nego, nessa aqui. Nossa história de vitória vamos construir. Hey. Essa é minha cara. Busy B como o de Easy E, B.I.G. Racionais MC, Sabotagem, Dinadi, salve Nelson Triunfo, DJ Untaid. É, o tempo passou e a cultura resiste. No moinho de vento, B-Boy com as pernas pro alto. Quando entra em ação, faz o chão virar palco. Nós não tínhamos museu, nem galeria de arte. E os Van Gogh nasceu, grafitando a cidade. DJ Miss Quet, bota a vida em risco. Maestro, músico dos toca-disco. Com microfone o MC atira os versos. Faz da sua música uma forma de protesto. Ainda lembro do meu primeiro vinil. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, quem não ouviu? Inquérito é só mais uma página desse livro. Fazendo a história, mantendo o hip hop vivo. Tamo junto, nego, nessa aqui. Nossa história de vitória vamos construir. Essa é minha cara. Hip hop não para. Tamo junto, nego, nessa aqui. Nossa história de vitória vamos construir. Essa é minha cara. Hip hop não para. Esse som é dedicado a todos aqueles que fizeram, fazem e ainda farão parte da cultura hip hop. Um salve pra todos os DJs, b-boys, MCs, grafiteiros, baileiros, produtores. Salve Rima Cruz, tamo junto. Século 21, 2000 e alguma coisa. Pop Black, DJ Rodrigo, Renan, Inquérito, Mudança. Hip hop não para.

gente surgir e surgir um rio. Onde o velho se vê mil imagens, o homem vê no espelho da água do rio correr. Pois nunca tudo é inferno, nem paraíso eterno. E tudo acima que cantei, nessa frase já mudei. E nem precisa ser muito profundo pra saber que o mundo mudou ao segundo. Acendo cigarro e cuspo um catarro, e após tudo isso que falo, não somos mais iguais. Feito águias no ar, rio que corre pro mar, nunca o mesmo lugar, tudo aqui passará. Feito águias no ar, rio que corre pro mar, nunca o mesmo lugar, porque tudo vai passar. Esquecimento é o perdão, mas é também a vingança. E me convida para bailar, e eu nem sei a dança. Mundo veloz, tempo voraz, e toco o apito de sinal do app 20 caracteres. E é o sinal que eu caracterizei. Mais um menino nasceu, outro menino que morreu. E assim como o tempo flui, um menino eu também fui. E nem precisa ser muito profundo pra saber que o mundo mudou ao segundo. Acendo um cigarro, bebo Coca-Cola, e após concluir essa fala, não somos mais iguais. Feito águias